importante para o município, em que ele tem a possibilidade de discutir um dos seus maiores problemas, né, que é a questão do saneamento ambiental, principalmente em Cubatão, a falta dele, né? Exatamente. Você veja bem, nós temos aqui o contrato da Sabesp, que terminou agora no ano de 2009, e é um contrato que perdurou por 30 longos anos, 30 décadas. Não foi construído por nós e também era um outro momento da história. Mas durante esses 30 anos, Cubatão tem aproximadamente 30% de esgoto e de saneamento. Quando comparado com a região da Baixada Santista e do estado de São Paulo, são um dos piores índices das cidades do estado de São Paulo. Daí eu chamo a atenção para a riqueza, para as potencialidades que o município tem de gerar riqueza, de produzir riqueza para o país, para a nação brasileira, e sempre ficando com o ônus. Nós somos a cidade que distribui água, 80% da região bebe a água que vem da cidade de Cubatão. E, no entanto, nós ainda temos muitas famílias que não têm água em casa, não têm água para beber. Então, eu penso que é um momento especial, porque neste momento a população está participando. É um momento de envolvimento, do exercício da cidadania. Acho que você viu aqui representantes praticamente de todos os bairros da cidade, das sociedades de melhoramento, lideranças da cidade, querendo discutir o projeto de saneamento ambiental que quer para a sua cidade e trazendo os problemas que enfrentam hoje no dia a dia. Então é fundamental, porque todo projeto que você constrói coletivamente, ele é apropriado pela população. E à medida que ele é apropriado, ele também é fiscalizado. Eu acho que isso aprofunda o sistema democrático brasileiro. E nós tivemos a presença do deputado federal José Genuíno, né, que trouxe uma importante notícia para o município, né? Um dos símbolos da cidade agora tem verbas para ser reformado, né? Então, tenho falado desde o início do nosso governo, aliás, antes, né, da importância que tem o Parque Anilinas, como um parque que tem uma história, a primeira fábrica, a fábrica Anilinas de papel, de Anilinas de Cubatão, que mexia com tinta. Minha mãe trabalhou nessa fábrica quando era solteira. Então, ela tem uma característica muito especial para todos os cubatenses, tanto do ponto de vista da questão histórica, quanto do ponto de vista do lazer, de um local que concentrava as famílias, que levavam seus filhos para brincar. Lá tem uma locomotiva que foi doada pelos alemães na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, aquele parque tem e precisa ser recuperado e tem que ser a grande atração de Cubatão. Eu até falei aqui, nós queremos recuperar esse parque, não para que ele seja como ele era, mas para que ele seja muito, muito melhor do que era e que ele possa atrair pessoas de outros estados, de outros municípios, inclusive de outros países, que coloca lá no roteiro: vou conhecer o Brasil. E em conhecer o Brasil, o Parque Anilinas de Cubatão. Eu acho que são histórias como essa que a gente não pode esquecer. E daí nós ficamos muito felizes com a emenda do deputado José Genuíno, de R$500 mil, e nós estamos juntando com outros recursos que nós já obtemos para fazer realmente uma grande reforma, uma grande transformação daquele parque que está no centro da cidade. O ano passado foi um ano de muitas dificuldades para o governo. Esse ano, quais são as dificuldades que a senhora vê pela frente, mas também quais são os principais projetos do governo para esse ano, para Cubatão? Olha, no ano passado eu diria que nós preparamos um bolo, colocamos no forno. Esse bolo são vários projetos que Cubatão vai receber, né? vai se materializar no ano de 2010. Eu há pouco estava ouvindo um comentário de que na região da Baixada Santista, Cubatão, graças a Deus, não sofreu nenhum problema grave nos morros, com os deslizamentos. Parece que foi assim uma coisa que não foi pensada, e no entanto foi. Nós criamos os NUDEX, os Núcleos de Defesa Civil, nós equipamos, criamos por decreto uma equipe que monitora 24 horas qualquer movimentação de terra. Portanto, você veja bem, tem uma família que foi tirada lá do local onde estava morando por conta de uma árvore. Este barraco caiu, veio abaixo, mas a família não estava lá, portanto não teve nenhum risco. Então é um governo que trata mesmo a questão da prevenção, do zelar, do cuidado. Nós estamos trabalhando desde o ano passado nessa linha. Então hoje a gente vê isso como um resultado positivo, ainda que seja pesaroso nós pensarmos que há um deslizamento, que uma pessoa perdeu sua moradia, e que nós vamos discutir a forma de incluir essa família no projeto habitacional, mas assim, não foi nenhuma vida, ninguém correu risco. Isso porque o governo foi perseverante nas suas atuações, intensificando as atuações em todas as áreas de risco. A mesma coisa nos casos de meningite lá na Cota. Exatamente. Né? Tem uma determinação que a vacinação só se dá quando tem X número de casos. Nós não esperamos alcançar esse número de casos. E até porque nós tínhamos um surto, estava concentrado num determinado local e todas as pessoas que tinham até 29 anos foram vacinadas na cota 200. Aquelas que não foram ainda serão vacinadas, que tinham algumas que estavam fora naquele momento, não foram vacinadas. Mas assim... enfrentamos esse surto sem nenhuma morte, nenhuma sequela, ninguém, todas as pessoas foram tratadas, curadas e graças a Deus e ao trabalho intenso da nossa equipe, a situação está bastante contornada. Como estivemos também, foi um ano difícil 2009, tivemos o problema da gripe suína. A gripe suína assolou toda a região, todo o país, mas também não tivemos essa gravidade, porque acompanhamos de perto todos os problemas da gripe suína aqui no município de Cubatão. Então, quando você olha para trás e vê que 2009 foi um ano que tivemos vários incêndios, tivemos sequestro de recurso, a subida do rio Mogi, duas grandes enchentes, deslizamentos e uma queda brutal na nossa arrecadação. E hoje a gente olha para trás e vê que a gente foi capaz de construir um sistema de transporte público que nenhuma outra cidade da nossa região tem, com a volta dos cobradores, com ônibus com acessibilidade. Criamos o cartão do servidor, fomentando o comércio local, com cartão que vai começar agora a ser recebido pelos funcionários públicos no mês de janeiro. Isso significa investimento público gerando emprego, que é o primeiro emprego, qualidade de vida. Tem também todos os eventos que nós fizemos no município, foram grandiosos. E finalizamos o ano acenando de que Cubatão vai sim ser a cada dia, tijolinho por tijolinho, uma cidade bela e bonita. Fechamos o ano com uma queima de fogos linda, maravilhosa. Eu estava lá e eu vi pessoas que choraram de alegria. Foi a primeira vez que Cubatão teve uma queima de fogos utilizando o nosso braço de mar, a nossa praia, as nossas belezas. E as pessoas foram em peso. Foi assim uma coisa linda, maravilhosa. Eu acho que tem muito trabalho para fazer. O Pacto pelo Emprego, Pró-Comércio. Acho que todos esses projetos foram projetos que foram semeados e já estamos colhendo o fruto. Os mutirões que nós temos feito nos bairros, mutirão de limpeza, levamos o PAT, cadastramos os jovens. Nós cadastramos 78 jovens na Ilha Caraguatá. No dia seguinte, 78 jovens já estavam no mercado de trabalho. O mesmo aconteceu com a Vila dos Pescadores, na Vila São José, com o mutirão. Ou seja, nós estamos trabalhando muito. E o conforto que a gente tem depois de um dia muito cansativo, como este e tantos outros, durante esse ano, é olhar e ver que as coisas estão acontecendo. Só não vê quem faz questão de não querer enxergar, porque quem enxerga está vendo que tem uma cidade se transformando, uma cidade mudando e as pessoas participando desse processo, sendo protagonista desse processo de mudança. É o governo de pé no chão, junto com o povo, discutindo com o povo, acertando o rumo e o prumo para construir uma cidade cada vez melhor. Maravilha. E para terminar uma mensagem, pensando em 2010 para a população, uma mensagem para a população de Cubatão. A população de Cubatão é uma população guerreira, é uma população forte e é uma população que conhece as potencialidades dessa cidade. Então, estamos iniciando 2010, que a população continue ativa, participando, cobrando e construindo juntos essa cidade que tanto sonhamos. 2010, com certeza, será muito melhor do que 2009, assim como 2011 vai ser muito melhor, e nós vamos construir juntos a cidade que todos nós sonhamos.